Em uma reunião na manhã de segunda-feira, o prefeito Ricardo Indrigo, a vice-professora Delci e a equipe de secretárias de Assistência Social e Planejamento de Medianeira discutiram com representantes do COAPAR o andamento do convênio para a construção de 344 casas populares em Medianeira. Junto com a coordenadora do Trabalho Social da COAPAR, Jorge Andressa Pelanda, e com o técnico de Desenvolvimento Social, Robson Zaluza, a equipe tratou especialmente do levantamento dos critérios de seleção das famílias a serem beneficiadas, com base no Cadastro Único do Governo Federal e no Plano Local de Habitação de Interesse Social, que tem como prioridade atender famílias em vulnerabilidade social e em áreas de risco. O trabalho dá sequência ao termo de adesão firmado entre o município e o Ministério das Cidades, em 13 de março de 2013. É o contrato assinado com a Caixa Econômica Federal e a construtora Cidade Bela, no último dia 27 de dezembro, tendo a COAPAR como interveniente pelo aporte complementar. As moradias serão construídas dentro do programa Minha Casa Minha Vida e contarão com recursos do Fundo de Andamento Residencial. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.